Thank you. Começámos com um tema que se chama John Brown. O segundo, este era o. Como é que se chama? Now in Dreams. Vamos começar, vamos continuar com o Work in Progress. Espero que gostem. Thank you. Thank you. aqui um tema. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. João Bernardo, Francisco Rico. Muito obrigado. O tema chama-se Ferris Wheel. Só para variar um bocadinho do John Ellis. Thank you. Spider-Man.